Posso imaginar o que eu vou sentir com tua presença perante mim. Posso imaginar tudo o que farei em ti para sempre. Eu confiarei. Posso imaginar. Yeah. Mudado por tua glória, como eu me sentirei? Vou louvar o teu nome, vou chorar aos pés do rei, vou ficar em tua presença, de joelhos vou cair, vou cantar aleluia, e a todos vou sorrir. Posso imaginar, posso imaginar, posso imaginar quando teu filho vir maravilhado. Posso imaginar tudo o que farei em ti para sempre. Eu confiarei. Posso imaginar. Posso imaginar. Dado por tua glória, como eu me sentirei? Vou louvar o teu nome, vou chorar aos pés do rei, vou ficar em tua presença, de joelhos vou cair, vou cantar aleluia, e a todos vou sorrir. Posso imaginar. Posso imaginar.